novas expectativas para este novo governo? Expectativas são sempre positivas. Nós trabalhamos com todos os governos, com sucessivos governos. Eu próprio já trabalhei com dois governos diferentes desde que sou reitor. Como eu costumo dizer, o importante sempre é o projeto das instituições, é fazermos bem aquilo que temos a fazer e, portanto, nesse sentido, continuaremos empenhados em ser Universidade de Aveiro e mostrar a nossa valia ao país e à região e ao mundo e, portanto, estamos confortáveis nessa, isso é o mais importante, estar confortáveis nessa qualidade do nosso projeto. Agora, esperamos, obviamente, que haja sensibilidade do novo governo para aquilo que tem sido um decréscimo no investimento no ensino superior, quando sabemos todos que o maior investimento em pessoas mais qualificadas é aquilo que traz desenvolvimento às regiões e ao país. Isso mesmo é consagrado no novo quadro comunitário, no chamado 2020. Portanto, é esta ideia de que são as pessoas qualificadas promovem as dinâmicas que levam à melhoria da qualidade de vida e portanto, a melhoria do que acontece de bom às pessoas. Nesse sentido, portanto, repito, espero que o novo governo, e temos um novo ministro, nomeadamente na área da ciência, que é uma pessoa com muita experiência governativa, já foi secretário de Estado, conhece bem as universidades, conhece bem os dossiers e, portanto, certamente ele terá sensibilidade para isto que eu estou a dizer, para que as universidades possam recuperar um certo desinvestimento feito no ensino superior, também fruto, sabemos todos, das condições que o país atravessou, possa ter essa sensibilidade, melhor dizendo, tê-la certamente, possa ter a capacidade dentro do governo de mobilizar as verbas e as dinâmicas para o ensino superior que relativamente às quais houve um decréscimo no passado recente.